ISS Lulu, ele não está ativado, ele não está utilizando o ILS. Eu posso fazer uma decoração do senhor para final da 17. Esse ponto 17 a gente não vê, está dando minha vez. Pule agora à direita e vou na proa 260. Aqui está dando minha vez. Corrigindo, deixa para 2.500, a gente não vai ver. Já foi formado o tráfego da companhia, está a 9 milhas à frente. Sua posição agora é de 1 hora, está com 140 graus. Autorizado para Ok, certo. Então curve à direita agora na proa 310, direita 310 de Cuba. Para o nível 030 inicialmente, no poste, o nível que vai conseguir parar a caiu, passando a direita. Vai curvar à direita na proa 170. Deixa eu ver minha 212. Agora está curvando aqui para a proa 340. 0062, voa posição 10, até o stand, voa a nota 20. Caso de aproximação perdida, qual seria a altitude e a extensão do da torre? 2-1-2, subir para 2-1-10 e aguarda a transferência. 2-1-2, subir para 2-1-10, mantendo por aguarda a transferência. 6-1-2. A 2-1-2 vai curvar a direita aqui agora para uma terra base para a 060. Azul 4062, na terra, fica de controle de Salvador, até será transferido para o controle da Aracaju direto. 328, uma cópia. Thank you. seria Lima, Mike até Quebec, recorte na Quebec. Thank you. 2221, autorizado para seguir.